após o tráfego, a linha de manter, 3217. O tráfego ali mantém. Thank you. Eles nem chamam pronto para o estacionamento. Estacionar 6259, no 612, por estacionamento. Deixa eu chamar táxi na 259. Ah, chama dentro. Seu conselheiro, boa noite. Paulo 6259 está iniciando no momento, né? Tá vago? Sim, sim, mas eu estou falando de mim, puxa. Então, o número 465, que pediu, tá? Tá, 3297. 3297, boa noite, contato radar. Contra o aparelho do 340, direto Leda. 340, direto Leda, tá, 3297. 4-5, 3 horas e 36, a bordo nós temos 140, nosso alternado é Ponte 2. João 1645, visitado via Índia, ponto de espera, tem 1895, ajuste no 012, bom vem. E o Rio 12, 295 via Índia, obrigado, e uma boa noite. Desce para 410, tem legal no 012. Bom, desce de 1012, 4000, 705. Agora o táxi 6259, está com 1255 a bordo, e fora de autonomia, cadê um alternado? É, 6259, livre táxi, táxi principal em Índia, controle em 619, corrigindo a torre, 619, decimal 95 no ponto de espera, e o ajuste no 092, com voo. Passe lá no Torre 2945, ponto 0, cenário 62, vamos voltar. Bom, 645, ponto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, informando aqui que a iluminação azul aqui da taxa está apagada, hein? Sim, tio, do 645, muito grato. Nada. Comprei 5 aos 22, controle 19 e 8, boa viagem. 645. Doutor, boa noite, voo no 645. Voo no 645, boa noite, contato radar, voo para o 3160, Filipe Lima. Fortaleza, vindo para 360, gol no 645. Na negativa, a pista já está toda disponível. Ah, obrigado. 05, busca para 2010, autorizada final INS, reporte estabilizado. 2000, reportado estabilizado, 705. Livre decolagem, 080 graus, 12 graus. Fechando o cenário 6259. Obrigado, boa noite. Salvador, Oceaner 6259. Plano 259, contato radar, vou voltar ao nível 360, cidade de Leda. Pode ler, dá 6259. 045, chame o centro de Recife, frequência 125, décima 1. 251, 645, obrigado, boa noite. Autorizado Maceió, nível 370, do colono da pista 17, com primeira curva à esquerda, seguindo a PUCA, transição Aracaju. PUCA, João Aracaju, receptor Pêndulo 17 e prossegue Maceió conforme a rota. Aciona 5116-119-8, controle. Espero que você me torne 1995. Então, meu nome é Sobrado Possível. Caminha 259, chame o centro 25, frequência 125, décima 1. 251, boa noite. Boa noite. 2, 1, boa noite. Boa noite, boa. 1236. Sonda 236, boa noite, contato radar, sonda para o número 370, sai da bomba. 370, na bomba, na 270. Auto Salvador Recife 350, Cruzulo 17, decola na 7, curva esquerda na Pucaracaju, controle 198, 5064. Suíça, Sierra Whiskey. Uno, dois, três, meia, chame o centro Recife, frequência 125, destino 45. 2545, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Z3197, informação Tango, autorização Galeão. Z197, Salvador Galeão, sua estante a cópia, ajuste milizou. Salvador, Romero, Z3, informação Tango, solicita pelo que está a informação. Boa noite, Fox, boa noite, assistindo identificação, autorizada por Z4, gesta para 2010, ajuste no 02. Autorizado ingresso, é ponte aérea de pronto, isso que é isso. Cabral, você vai ter aí uma noite, 95. Direto então para o Pajo 5, sem interferência com a 17. Eu tenho um jato que vai dar com um jatinho que vai dar com a 17, ok? O Romeu Sobral. Boa. Whisky, livre decolagem 17, 08 graus, 12 nós, informação de tráfego. O Alto 44 vai aproximar para o Pajo 5, a sua direita não irá interferir, ok? Livre decolagem. Começa bravo, já tinha decolando neste momento da 17. Colônia Fox está autorizada a sinal IMS, não está estabilizado. Pode estabilizar o IMS, o decolou os 4-1 no controle 19-8, na viagem. Obrigado, né? Controle, boa noite, eu vou passar o risco aí. Boa noite, contato radar, estima para o nível 370, sai da cuca. Oscar Bravo, chame no solo controlado 451, Centenário 10 Norte. Prossiga 3197. A senhorita, qual seria a nossa autorização? Afirmo, Daniel autorizado no 360, da coluna do pista 10, primeira curva direita, no perfil da EO, letra IRUMI. Após o processo do PN 9857, sai conforme a rota 5120, transponder, 198, controle. LS e o Romero Fox. Fox, que chama a torre, e o Romero 895. Torre 1895, graças por serviço, Fox. Torre Salvador, boa noite, Romeu Fox, tá no LS, X-Ray 1 no 0. 5.45. Tá no ILS, X-Ray, tá 1 no 0, Romeu Fox. Baixa aí, tá bom? Negativo. Reporte em 1012. Reporte abaixado, travado com 1012, Fox. Serro isso na escuta? Serro isso na escuta, tá? Vai chamar 1, 2, 4, 2, 5, 4, 5, obrigado, boa noite. Boa noite. Baixou e travou o Romeu November Fox. Romeu, Romeu November Fox, foi autorizado pista na 0, 0, 8, 0 graus, como 99. Ajuste na 0, 1, 2, pista 1, 0, 2, 8, operando em toda a extensão. Paciente Fox, com 1.002, autorizado pouso. Romeu, Romeu, Novembro, Fox, Solão 5-2, escrevi táxi direita, chame só 1-2-1-1. Direita, 2-1-1. Novembro, Fox, Fox, na paz. Cuidado, táxi, via Alfa, Juliette. Contar um site com São Lima, reporta na Quebec do cruzamento São Lima. para o táxi, CC 3197, 142 a bordo, 3 horas e 45, alterna Campinas. Então, 3197, livre de táxi via Índia, ponto de espera, telefone 118, 1995, 3219, autorizar o táxi via Índia, lá no ponto de espera, 129, 5218, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, 3197, até o ponto de espera da 1-0, estamos prontos. 3197, boa noite, alinhada de decolar, 1-0, com 10 minutos. Autorizado, alinhada de decolar, 1-0, 0-0-0-0-0-0. Boa noite. noite, tá? 3197, Israel, Lida, cruzando 1600. Signo 97, contato radar, submontanha ao nível 360, após 2000, direto Lida. Após 2000, Lida, atenção 360, tá? 3197. São 3197, se mantém ao nível 340, solicitado pelo Centro Recife que fosse como nível final. 7340, tá, 3197. Segue Centro Recife 125, decimal 1, agora alterna 133, decimal 95. 5133, 95, 3197, bom trabalho. Amém.